manhã te falo, logo cedo na escola, o que rolou comigo. Problemas tecnológicos, estou sem comunicação via celular. Se quiser falar comigo, você já sabe, Panela do Rock 13 no Instagram. Então, depois de duas semaninhas aí, voltamos com o nosso programa. E para começar aqui, eu abri o programa hoje sem vinheta, mas essa música aí do Maria Tonteira, Tô no Rock and Roll, bem que caberia com uma vinheta desse programa, né, velho? Que é um programinha de mequetrefes que nós temos. Para começar, vamos falar do álbum do Grand Funk, Shine On, que está completando 50 anos. Como eu estou sem celular, não temos convidado, né? A não ser Patrícia Schack, que grava e edita a participação dela com frigideira acústica. Eu estou sozinho aqui hoje. Se Deus quiser, a partir da semana que vem, eu volto a retomar esses convidados para falar desses álbuns de 50 anos. Mas vamos falar de Grand Funk, Railroad, Shining On, álbum lançado no dia 1 de março de 74, oitavo álbum de estúdio da banda. Embora não seja tão bem sucedido quanto o seu antecessor, o Air American Band de 73, ele alcançou o quinto lugar nas paradas dos Estados Unidos e foi certificado com um disco de ouro. O primeiro single foi um cover de Gary Goffin e Carole King de 1962, The Locomotion. Chegou ao topo das paradas americanas. A capa original foi feita em 3D, bivisual, e inclui óculos de lentes azuis e vermelhos necessários para vê-lo. Uma mistura quadrafônica do álbum estava disponível no formato de cartucho. Quadrafonic 8-track. A canção título foi destaque no episódio da 7ª temporada dos Simpsons, Homer Palooza, em 19 de maio de 96. Esse álbum bem legal, completando 50 anos, é o álbum que a gente vai tocar aqui para comemorar 50 anos de algum clássico de rock and roll feito por aí. Ainda tem a Patrícia Schack com o frigideira acústica, tem novos sons, lançamentos, tem a Nenoca, bem legal também, lá do Paraná, mas radicada em Florianópolis. E vamos nessa. Panela do Rock, é isso aí. We'll be right back. Don't really want to fall out of love, and baby, I need a loving shove to get back in. Lord, to get back in, to get back in once again, baby. Thank you. Hey, Mr. Pretty Boy, you sure been looking good. Yeah. Said Mr. Pretty Boy. Pretty. grande álbum esse do Grand Funk, Mark Farmer e companhia, quebrando tudo aqui no Panela de Rock. Vamos aos lançamentos da semana. Banda Loss, de BH, lançou Living, novo som aí da banda, Marcelo Loss e companhia, quebrando tudo lá por BH. Mr. Rock e os Insanos, eu já toquei a semana passada, mas vou tocar de novo porque eu gosto mais dessa música, Tomar Mais Cerveja, bem legal também. É, Murilo Augustos, música nova com participação do Zé Geraldo, mais uma pra estrada. Aí eu vou tocar de novo, tragando a indiferença, porque eu também acho legal. Plano Z, Jipeiro Maluco e Mr. Jack, aqui de Feira de Santana, na Bahia. É, novo som aí, lançaram um EP com 4 músicas bem legais. É, vou tocar também o som da Nenoca, lá do Paraná, que está morando em Florianópolis, Nenoca, bem legal esse som aí, bem astral, Imperador, um trabalho que tem a ver com as cartas do tarô. É, recomendo que você procure a Nenoca nas redes sociais dela aí, Nenoca Oficial no Instagram, tem no YouTube também, você ouviu os sons, beleza? É, então vamos nessa aí, Loss, Mr. Rock, M. Rocker e os Insanos, Nenoca, Plano Z, Mr. Jack. Esses sons. Ainda vamos falar do Alpha Rock Escola, que rola no dia 9 de março, lá em Mussurunga, com as bandas Amperes, Corsários, de Efeito de Fabricação, Mensagem de Erro e Sol na 5. Beleza? Vamos nessa aí curtir esses lançamentos da semana e eu volto já com a chata. Beleza? Encher o caneco, hoje eu vou perder a noção. Depois do oitavo copo, ver meus pés sair do chão. Let's go! Depois do oitavo copo, ver meus pés sair do chão. Não quero arrumar treta, só quero tomar meu porre. Depois sigo pra casa, não posso esquecer o engole. Essa noite não me atrevo a pilotar, porque sei que algo em direção não combinam. Dia de merda foi o que me trouxe aqui. Tô ancorado nesse bar daqui, não quero mais sair. Toma, toma, toma mais cerveja. Violão, as montanhas, os mares e a trilha. chegar e ter a família. Montanhas, os mares e a trilha. Meu violão, cachoeiras, a gaita e a família. Meu violão, cachoeiras, a gaita e a família. Yeah! Obrigado, Zé. Uma honra ter você aqui no Fogo do Pântano. Tamo junto, malandro. Abraço. aceita capricho. Pra subir, pra descer, e pra descer, pra subir. E não há lugar onde não possa chegar. No meio do mato, no meio do asfalto. Eu sou jipeiro maluco, eu sou jipeiro maluco. Eu sou jipeiro maluco. Eu sou jipeiro maluco, eu sou jipeiro maluco. Eu sou jipeiro maluco. Essa minha máquina foi feita a capricho. Pra subir, pra descer, pra descer, pra subir. E não há lugar onde não possa chegar. No meio do mar, tô no meio do asfalto. Eu sou jipeiro maluco, eu sou jipeiro maluco. Eu sou jipeiro maluco. Eu sou jipeiro maluco, eu sou jipeiro maluco. Eu sou jipeiro maluco. Eu joguei tudo pro alto. Eu joguei tudo pro alto. Atrás de mim só restou poeira. Pela serpente negra. Subindo e descendo ladeiras. Ou atolado no meio do barro. Essa minha estrada eu mesmo faço. Eu sou jipeiro maluco, eu sou jipeiro maluco. Eu sou jipeiro maluco. Eu sou jipeiro maluco, eu sou jipeiro maluco. Eu sou jipeiro maluco, eu sou jipeiro maluco. debaixo desse luar. Sob a luz das estrelas. E eu vi a força que gerou. Esses aí foram os lançamentos da semana. O Taru, o Imperador com Nenoca, o Mr. Jack, o Feira de Santana, Murilo Augustus, Plano Z, Loss e M. Rocker e os Insanos, tá? Do ABCD Paulista, lá, ABCD E. Tá? A sequência: Patrícia Shakia, Frigideira Acústica. Musa da carteira, a gente chega pra quebrar tudo. Vamos nessa. Música.

só te abraçar. Uma alegria invade o meu coração e eu te desejo. Nesse momento meu desejo é só te amassar. Ah, é bom te ver, te encontrar, estar contigo, meu amor. É bom te ver, te encontrar, estar contigo, meu amor. Uma alegria invade o meu coração quando te vejo. Nesse momento meu desejo é só te amassar. Alegria invade o meu coração e eu te desejo. Nesse momento meu desejo é só te amassar. Ah, é bom te ver, te encontrar, estar contigo, meu amor. É bom te ver, te encontrar, na, na, na, estar contigo. Nesse segundo bloco, para espirrar gordura por todo o fogão, nós vamos com o som de Rock Pira, Mas Fez, eles que são de Birigui, São Paulo, com a sonzeira de Triple Strikers, Beat Me, eles que são de São Paulo. Na sequência, Jeff Let's Go, Qatar World Cup, Copa Sangrenta, eles que são de São José dos Pinhais, no Paraná. E fechando o bloco com a irreverente e pornográfica música de MC Androidão, feat. MC Seu Pai Quer Me Quer Pelado e MC Pântano Sombrio, a música Shrek Comeu Meu Cu Rock Assustador e Santânico. Vamos só ver no que vai dar. Eles que são de Campinas, São Paulo. Olha que população, lá não sei o que vou fazer, mas preciso de vocês para chegar no poder. Eu posso dar salgado se você estiver doente, e o refri também. O assessor aparece com uma câmera de repente, enquanto eu salvo gente. Disseram que eu sou um Batman diferente. Esse é diferenciado. Não sabia que perfeito precisava trabalhar. Achei que era só ficar lá. Agora tem os caipira que não param de cantar. Não ia fazer merda, não ia fazer merda, mas fez. Não ia fazer merda. Yeah. I know you're working very well. Just can't see outside your shell. I don't know what's wrong with you. It's all clear, this is how you feel. Continuously moving corporate will. All service practice kept in check. None of that matters on a check. Bring it on and talk again. Arguments and consequence. None of that makes any sense. Come on, you have to bring it on. Your arguments and consequence. You try a way to convince me I'm big win. I know my shit, oh bloody hell. I'm pretty far from my OG dwell. I don't know what's wrong with me. It's okay, this is how I feel. Transforming all this corporate will. A service practice kept in check. And none of them matters on a check. Bring it on and talk again. Arguments and consequence. None of that makes any sense. Come on, you have to figure it out. Your arguments and consequence. You try a way to convince me of it. Bring it on and talk again. Arguments and consequence. None of that makes any sense. Come on, you have to bring it all. Your arguments and consequence. Try a way to convince me of it. Se abraçando, Shrek cobriu meu. Agora o Rock Doido vai começar. Finalizando, escorrendo o óleo, lhe sirvo aquela fritura deliciosa ao som de Rockin' Riders Geyseric. Eles que são de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também da queridíssima banda Crazy Land. O sol é para todos, eles que são de São Paulo. Set to sail in 429 AD.

por hoje é só, pessoal. Beijo da Shaq e até o próximo episódio. É isso aí, gente. A musa da carteira, Patrícia Shaq, lá de Maringá, no Paraná, trazendo as novidades aí do mundo underground, da cena independente nacional. Sempre com aquele olhar da Shaq, né? E curte coisas bem legais aí. Sempre contato com essa turma. Esse bloco agora nas 11 de álbuns que estão completando aniversário essa semana. Como você sabe, essa semana estou sem celular e uma parte do material que eu salvo e tal se perdeu. Então vamos fazer algumas coisas que a gente já fez antes, né? Nunca é demais. Álbuns aniversariando essa semana. Vamos começar aqui, ó. Dia 27/2/2001, Dave Matthews Band lançava Everyday, quarto álbum da banda. Trouxe Soul Right pra gente comemorar. Também no dia 27/2, só que de 84, Queen lançava The Works. E eu trouxe pra gente comemorar Hammer of Fall. No dia 28/2/75, o Yes lançava seu primeiro álbum de compilados, de coletânea, uma coletânea, digamos assim. Yesterday's, 28/2/75. Eu trouxe a música America. Bem legal esse som. Curtam aí, e Glungo também. Também no dia 28/2, só que de 81, o U2 lançava o War, terceiro álbum da banda. Praticamente o álbum que alavancou a carreira do U2. Trouxe Surrenders, não. Sunday Bloody Sunday, New Year's Day. Não, trouxe Surrender. Bem legal. 29/2/1980, o Journey lançava The Pertury. The Pertury, isso mesmo. E eu trouxe Anyway You Want It. Anyway You Want It, isso mesmo. Fechando também, aliás, no dia 29/2/88, o Robert Plant lançava Now and Then, terceiro álbum da carreira solo dele. Eu trouxe Alan of Troy. Beleza? Então, David Matthews, Queen, Yes, YouTube, Journey, Robert Plant, pra gente soprar velhinhas nesse panela do rock. Curtam aí, eu volto já já. Tem uma moto passando aqui, não liga não, porque entre outras coisas eu não estou no meu domicílio. Então, barulho que é mato. Curtam aí. Roll out sounds of midnight, then roll on downtown till it's light. Because tomorrow we may die. Oh, but tonight we're dancing in the fade light. Don't you rob yourself of what you're feeling? was falling away. I lift your face, the Western wailing. Build your muscles as your body decays. Yeah, throw your line and play the game. Sky is falling. together. I've got some real estate in my bag. So we put a pack of cigarettes on Mrs. White Knight's eyes. Oh, É, esses aí foram os álbuns que aniversariaram nessa semana. Esse som do Yes, que eu toquei aí, América. Vamos lembrar que é um cover de uma música do Simon Garfunkel. Vamos dar uns abraços aqui pra essa galera que curte aqui também o rock. Essa turma que eu toquei do rock independente, M-Rock nos Insanos, o Guto, o pessoal do Mr. Jack, o Feira de Santana, Marcelo Rosa, a galera do Ross, o pessoal do Plano Z. É, a Nenoca, né, cara, que eu falei aí, lá de Santa Catarina, esotérica, bem legal, curti bastante o tempo dela. Meus amigos do Gagarro, do Pinhão, Beleza, Andes, Viraci, lá no Espírito Santo, Wesley, Capileca, teve a banda dele, o Ravengar, citado pelo Regis lá, aquele chatão, cara, falou bem da banda, bem legal. Isso de alguma forma de divulgação, o Capilé merece demais. A propósito, se você passar por Cachoeira de Itapemirim, não se esqueça de passar lá no Dracar, lá pro bar, tem uma Cristal Paga lá. Assim como no Blazer, lá na Curva de Rio, no Carlos Prates, também tem uma Cristal Paga lá. Só você falar que eu ouvi no Final do Rock. A galera de São Paulo, o Davi, o Ed, Elson, professor Roberto, professor Ju, em BH tem o Du também, meu amigo do Purano de Andaral, a Chaque, né, cara, musa da minha carteira, sempre agradecendo aqui o canal do rock, a Priscila, né, cara, o Jardim Sonoro, que agora está em outras atividades aí, no corre danado, a família Chau, sempre pressionando no Feliz Santana, a galera lá do Salvador, a Malta Inglês Amã, o Juninho da Alfa Rock, vou falar aqui do evento dele também, lá em Mussurunga. Mas agora, nós vamos, eu mandei um abraço pra você, sinta-se abraçado, nós vamos comemorar o aniversário de um grande cara, que é o Sir George Harrison, que, se estivesse entre nós, completaria 81 anos no dia 25 de fevereiro. George Harrison nos deixou no dia 29 de novembro de 2001, aos 58 anos, depois de um câncer na garganta. Guitarrista, cantor, compositor, produtor musical e cinematográfico, obteve fama internacional como guitarrista dos Beatles. Minha fonte, galera, é o Wikipedia, beleza? Então, assim, eu tô lendo isso da minha cabeça aqui, que minha cabeça, né, não é essas coisas todas. Harrison aderiu ao hinduísmo e ajudou a ampliar os horizontes dos outros Beatles, assim como seu grupo ocidental, ao incorporar instrumentos indianos na música do grupo. Embora a maioria das canções da banda fossem escritas por John Lennon e Paul McCartney, a maioria dos álbuns dos Beatles, a partir de 65, continham pelo menos duas composições de Harrison. Suas músicas para o grupo incluem Taxman, Within You e Doubt You, While My Guitar Gently Weeps, Reclaims the Sun e Something. Essa última se tornou a segunda música mais regravada dos Beatles, perdendo apenas para Yesterday. Como artista solo, Harrison lançou vários singles e álbuns que se tornaram best-sellers. Em 88, cofundou o supergrupo Traveling Wilburys. Músico prolífico, participou como guitarrista convidado em faixas de Badfinger, Ron Wood, Billy Preston, colaborou em canções e músicas com Bob Dylan, Clapton, Ringo Starr e Tom Petty. E a revista Rolling Stone o colocou na 11ª posição na lista dos 100 maiores guitarristas de todos os tempos. Ele também foi incluído duas vezes no Rock and Roll Hall of Fame, como membro dos Beatles em 88 e posthumamente por sua carreira solo em 2004. Esse George Harrison não é só o guitarrista dos Beatles, viu, galera? Então, um pouquinho, uma seleção que esse que vos fala fez de acordo com o meu gosto pessoal e fugindo um pouco daquele trivial batidão. Vamos de George Harrison, parabéns para ele onde quer que ele esteja. Mais uma moto passou por aqui. Dessa vez não se importe, porque, como eu disse, não estou no meu domicílio. Vamos nessa. George Harrison com vocês. Cracks in the leaves.

shouting all about love. Well, they cheated you like a dog, and you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give, they don't act with much honesty. Someone, the devil's best friend, someone who abandoned all. We're living in a bad dream. They've forgotten all about mankind. And you were the one they backed up to the wall all those years ago. You were the one who imagined it all those years ago. We'll be right back. not for you. The winter would hold no spring. Couldn't hear a robin sing. I just wouldn't have a clue. If not for you. Not for you. The winter would hold no spring. Couldn't hear a robin sing. I just wouldn't have a clue. Thank you. galera, estamos chegando aqui ao fim de mais um Panela do Rock. Eu queria muito tocar aqui os sons das bandas que vão estar lá no Alfa Rock Escola, no dia 9. Sábado que vem também vou estar lá com o Juninho da Alfa Rock, né? Então, essas bandas Antérios, Corsários, Efeito de Fabricação, Mensageiro, só nas 5 que vão fazer o evento. É ingresso, mas o assunto é bem legal. Mas não vai dar, o programa ficou cheio. A semana que vem eu toco os sons pós-show, né? Mas eu toco aqui essas bandas Antérios, Corsários, Efeito de Fabricação e Mensageiro. Fiquei devendo essa. Pra fechar, véio, já comemoramos aí o aniversário de Jorge Harrison. Tem mais um camarada que, se estivesse entre nós, estaria completando 91 anos. Simplesmente Johnny Cash, Homem de Preto. Então eu vou trazer uns sons aqui para comemorar com ele, onde quer que ele esteja. É isso mesmo? Então, Johnny Cash morreu no dia 2 de novembro de 2003, aos 71 anos. Por sinal, acho que teve um pós-morte com mais reconhecimento que quando viu. Mas bom, Johnny Cash, grande cara. Vamos fechar aqui o Panela do Rock. Volto a semana que vem e espero que tenham curtido. Panela do Rock está no ar na Rádio Rota 220, Rio de Janeiro, 7 Rock Rádio da Flórida, Rockmaster de BH, Live Rock da Costa Rica, Over Rocks de Campinas, Arpoador Rádio Rock de Osório, Rio Grande do Sul, Grande PC, um abração, meu amigo, Coordenador Rock de Lençóis na Bahia e Rádio Rock do Rio de Janeiro, beleza? Então, um abraço para todos, eu volto semana que vem. Fui! An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh! Faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. Riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. If they are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-oh!